decola uma centena para Santa Cruz, decola da 10 com curva direita no sentido da Coral, cenário 5421, transponde o controle 12080 PM 06. Conhece contingimento, só confirmando, decola da hotel ou prossegue até a cabeceira? Prossegue até a cabeceira. É, para o táxi, chame a sua 1895, ajustado 1013, 1806. 1895, ajustado 1013, 06. Dois, um, meia. Solo 35, livre pista direita, chame de controle. Solo 121, decimal 1. 121, decimal 9, 3. 21, 1. 3296. Alfa, 3296. Mike Fox, X-Ray, Lima Mike na Quebec, torre 1895. Qual é o PAC? 5? Livrou o eixo da 1028, November Oscar Whisky. November Oscar Whisky. Reporte, molequinho. O November Oscar Whisky não copiou, senhor. November Oscar Whisky, reporte na posição buraquinho. Reporta na posição buraquinho, November Oscar Whisky. Galeão 360, pronto? Pronto. Autorizado Salvador Galeão, nível de voo 360, via Santo November 857. Decola da pista 1-0, curva à direita, segue na subida da Elves, após Leda, após Irumi. 5426, transponda, controle 120, decimal de lado. Vou parar no ponto de espera da taxa até o CNCRB. Irumi, Índia Romeu, uniforme Mike Índia. Autorizado 360, para 9257, decola 10, curva direita da Elfleta, Irumi, 5426, 1208. Qual é o protegimento, chefe próximo, chefe de comando, 28. Chamará. Destinação Chimiturno, 8, por isso, sinal 95. 95, 2, boa. Afastando no litoral norte, mantendo 1.000 pés, autorizado decolar, está 1.000 graus, 1.39. Sente do tráfego, 8.4, autorizado decolar. Mike, do Atchakway, ciente ao estacionar a frequência livre. Pode ver, Mike, let Mike está passado travado, sinal da 1.0. Mike, Juliette, Mike, ajuste no 013, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a pouso, 013, Mike, Juliette, Mike. O November Oscar Whisky ingressando no forte. November Oscar Whisky, chame controle 120, decimal 8. 208, November Oscar Whisky. O som de 06 está na pronto para o cruzamento. 06, mantenha a posição. Marcando posição. Controle Salvador, Papa Romeu, 90 horas 3. Operação Fisco, mantém a condição visual do meu pé no gol do forte. O meu pé é forte, 90 horas 3. 64. Mike, Juliette, Mike, avistado, pouso, autorizado, pista 0, vento 1.00 graus, 1.5 graus. Pouso autorizado 1.0, Mike, Juliette, Mike. 5.0 via Pucagô, 1.6, posição 1.8.4. Setorizado, portal 0, chame para o técnico. Meia, mantém a posição, tráfego já tocando a cabeceira no zero. Jet Mike, solo 41, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, décima 1. Livre direita, 121, solo Mike, Jet Mike. Fênix 06, autorizado, ingresso na 10, táxi pela pista, recorte, alinhado pronto, cabeceira 0. Fênix, autorizado, táxi pela pista, alinhado pronto. Bom dia, Papão, meu Max, aqui de Alfa, recorte da Alfa, recorte da Cidade, Max, Max. Centro 204, deita para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX3, após ser estabilizado no localizador. 2000 com 23, dá 3, 804. Alô, gol. 2000, 1, 8, 4, Bate 1 no Índia, ponte espera 1895, ajuste no 0 no 3, tem uma boa viagem, voo 2067. Bate 1 no Índia, 1895, tem a. Juliette Mike mantém antes da Juliette, após a aeronave da Gol, ingresso da Juliette, controla os portões, chame novamente na Lima. Aguardando a Juliette, por favor, aeronave da Gol, ingresso, chamando a Lima, uma Juliette. Fênix 06, autorizado a decolar, pistão 0, vento 100 graus, 139. Muito bom colar, está sendo caro meia. Quando eu tinha 4, chame Recife no 2,5 decimal 85, até no 2,5 decimal 45. 2665, 2645. Controle o Papa Romeu, número Papa Romeo 90 horas 3. Persiga 90 horas 3. É possível iniciar treinamento de curva pela esquerda da presença? Autorizado 90 horas 3. Graça. Oi, comandante, boa tarde. Eu vou 2067, próximo 0067. Quem quer me decolar os 45, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208. Vou 2067, quanto décimo? Show 2067, mas eu posso esperar. Serra Tango, autorizado, reporte na... na papá. Corrigir, reporte na alta. Ativo, confirme, parte 5. Autorizado, ingresso no 735, reporte levando pista. Ele voa 4 no turno, no 8 decimal 95. 295, boa. Voo 2067, mais 2 minutos. Confirme? Passarei 2230, descida essa sua contato. Passarei 2230, voo Amã, para a chegada Amã. Desça para nível de voo 110, que é negar 0093. Seja a mão desce para 110, 2230. Aguardando. Mike e Juliette, Mike. Confirme, Mike 5. Aerostar, Mike 5. Mike e Juliette, Mike, autorizado, o cruzamento no 735. É posto levando pista. Tratando. Gente, vou estacionar a cabeça ali. 43804. Fogo autorizado, pista no 0, 1100 graus, 130. Teve pouso, pista 10, tá? 3804. Mike e Juliette, Mike, gente, eu acho nacional pra caixa livre. pode alinhar o gol 2067? Gol 2067, afirma, após passagem do Airbus 320 da TAM, que pousa na 1-0, autorizado a alinhar e manter fica no zero. Passando na TAM, gol 2067. Sobe o azul 4463, 4463, posição 01, autorizado, chega perto. Salvador Oceania 2, 1-3, na posição 8 para boost de lamento. Posição 8, autoridade, chame tá. Vou matar aqui, 2, 1-3. Salvador 37, 45, 07-06. 3804, fala o 5-2. Calibrar, chame São Salvador, 1-2-1, décima 1. Posição 1, obrigado, 3-2-0-4. Gol 2067. Gol 2067, autorizado a colar, pistão no zero. Vento 120 graus, 149. Outra classe. Portal de 3024-10 2067, decolou ao 53, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208. Previsto ao 612, e a nave da companhia já está puxando, já vai iniciar o táxi. Ah, tá certo, Juliana, previsto ao 612, não sei se atenção para 2093. Controle, bom dia, gol 2067. O 2067, contato radar do colagem, estuda para nível de 360 via saída da EL. 360 via saída da EL, quanto possível, ponte vá. Liga do 2067. Liga do 2067. 188, autonomia 1350, pelo galeão. Ah, não apresenta no radar. O 903 vai ter 7 dias. A central do 5 segue as horas, está modo 340, barulho. Através do 7, o 6203, através do 7, agora está proibido. Está através do 7. Salvador, eu acho que é 6204, cópia. 6254, Salvador, Santos Dumont 360, agora de cópia, preparando a da Elfa. Espera 1895, ajustado 1013, boa viagem, 4463. 3745, segue o azul à frente, até o ponto de espera ver ainda, no ponto de espera 2195, o ajuste no 013, na boa viagem. Segue azul 295, 1013, ajuste e ajudar 3745. Já 3804, Juliette, para o portão 62. Juliette para 62, já 3804. Oxené 6213, observe o parqueamento da aeronave da SAM. Está ingressando agora a Juliette, vai parquear no 612. Após o parqueamento, prossegue. Parte 1 no Índia, no ponto de espera com a torre em 1295, onde faz o 613. Tenha uma boa viagem. Ok, após o SAM 612, prossegue parte 1 no Índia, 295 da torre. Passa o espadão 613, o 62, 1394. Tráfego Salvador, azul 2788, centro da informação hotel, por gentileza, saída prevista. 2788, número 2 para a cópia, prepare a cobra. 2782. Salvador, Azul 4463, autorizado, decolar, pistão no zero, vento 090 grau, 14 nós. Autorizado, Daniel, decolar, azul 4465. 13745, você está pronto. 13745, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 3845. 7895, guarde, ao garoto, grato, bom trabalho. Passaria do 2230 para 2007, autorizada final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. PS2, me chamando estabilizado, 2230. Fala, Salvador, no mar, 08. Número 255, autorizando a chegada a bordo, desça para 4 metais. Penegal, 0-1-3. Afirmativo, vale 255, 4 metais. Penegal, 0-1-3. Lua 2067, chame o centro Recife, frequência no 33, decimal 25, alterno no 33. Decimal 95. 3395, obrigado. 4463, decimal 00, chame controle, Salvador, 120, decimal 8. Chama 208, 4463, obrigado. Nível 360, meu pêndulo 44. Decola da pista 1-0, curva à direita, no perfil da Dael, lida, após lida, boa, porto seguro. 5-5 no 13, transponder, o controle em 120, decimal 80. 360, para o nível pêndulo 44, para o 0, primeira curva à direita, no perfil da Dael, lida, após lida, boa, porto seguro. Correto, protegimento, time pronto, portão 4, pushback para a meta. 4, protegimento, Azul 2788, copia. Coluna 8-67 na posição 7-5, da informação hotel, cópia Brasília 320. Aguarde cópia, prepare a arma para Brasília, 867. Fala. Azul 2788, copia. Copia. Salvador, Serra Bravo, uniforme, nosso trote autorizado, 1970. Via rota do plano de voo. Decola da pista 1-0, curva esquerda, no perfil da Momo, transição Proti. 5520, transponder, controle 120, decimal 80. Dado 1-70 para Paulo Afonso, nível decola da 1-0 com curva esquerda, perfil da Momo, transição Proti. O código é 5520 e o controle 12080, 2782. Conhece o protegimento, chame pronto, parte 3, para o espectramento. Chamará o 2782. Salvador, a chanel 6254, para o espectramento, posição 4. Autorizado, chame tarde. Chame tarde, está 254. Voo 9867, copia, 360 para Brasília. Sim, irmão. Brasília, autorizado 360, via UPV 17. Decola da pista 10, curva direita, na árvore elétrica. 5477, transponder, controle 120, decimal 80. 1-867, autorizado Brasília, nível 360, resolvo 77, cola na água, transição mais leve, a primeira direita, transforma 5477, controle 2080. 1-867. E o protegimento chama pronto na 7. Chama na frente. Então, passarei do 2230, ajuste no 0 no 3, continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. 2230. 08, Solão 03, autorizado backtrack, táxi via pista, reporte livrando pista, táxi e Oscar. Série do 2230, autorizado pouso, pista no zero. Vento 1-0-0 graus, 1-4-9. 2230. 3745, decolou ao 03, chame controle Salvador, 120, décima 8. 08, 3745, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Boa. Salvador, Delta 3745, boa tarde, Libra 1700, atenção na 7. Boa tarde, Delta 3745, contato radar, subavia Cidadel para o nível 360. 360, por favor. Da Elon, seta, morte, por favor. Utilizado por Edmilda, tá em 3745. Beleza, obrigado por 3745. Félix 06, acima 100, bate acima. Sim. Consiga. Informar que não cumpre o gradiente da Momo, passar aos 110 acima, a 15 milhas de Salvador. Cliente, cumpra a restrição inferior. Cliente, o 2782 vai estar restrito então a 3.000, 10.000 milhas. De volta, prepare a mão para Fortaleza. Arão para Fortaleza, para o 2867, agora. Colocou o 1-867 no 7, próximo para Cesar. 1-867, portão 7, autorizado, chame táxi. Autorização lá, 1-867. Chanel 6213, autorizado alinhar e manter pista no zero. Chanel Paredo 2230, solo 06, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, décima 1. Pista direita, solo 121, décima 1, 4. O PAB de 72. Só o PAB? Ocupei o PAB, o PAB 4. Quatro, com 3 horas de 33, autonomia alternando com o PAB de 118. Direita Índia, ponto de espera, 2895, ajuste no 03. É uma boa viagem, eu chamei 624. 1718, nosso obrigado, bom dia, senhor deputado. Controlador, boa tarde, também 2230. 2230, alfa, ponto de antes da direita. Ajuste na 013, está boa viagem, gol 867. Passado 2230, após o gol, ingresso de lote, remoto 12. Remoto 463, Luiz, proa de Yukov. Rio Cobre, azul 4463. Voador, boa tarde, Alcinar 62, 13, 2500, na Dael, quando possível, Dael ou Lena. Lena 2103, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, foi Leda. Leda, da presente, 4360, 6213, obrigado. Xanaia 254, boa, está autorizado a alinhar e manter a 10. Tem manter a 10254. Né? 06, serviço radar terminado. Chame o controle de Léo, 0120, decimal 1. 01, graças. Salvador, boa tarde, Xanamia 320, qual o céu? Cruza 2, 2, 5, para 1, Xanamia 320, boa tarde, acione a identificação. Foi proa de Itap, para interceptar a chegada a Mário, Senegal no 013, desça para o nível 050. Itap, Tampa 050, chegada Xanamia 320. Gol 967, autorizado alinhar e manter 10. Alinhar e manter 10 no 867. No 745, chama o centro Recife, 133, decimal 25, até 133, decimal 95. confirmado, 133. 133 decimal 25, tan 3745. 13325, 3395, tan 3745, obrigado. Pessoal. Então, Whisky Charlie Mike, boa tarde, acione a identificação, prossiga via, chegada a Mari. QNH1013, reporte no ponto da ABC, está em contato com radar, passando posição para a Dolly. Olá. Preciso, vou na pré-editar e desça para o nível 060, Whisky Charlie Mike. Boa tarde, Xanana 254, da Alfa. Xanana 254, contato radar, subavia saída da Alfa para o nível 360. Subavia 360, por gentileza, quando possível, Leda. É possível, vou Leda, Xanana 254. Grato, vou Leda, 254. Correio 9, Alaska, Oeste, rotatória, visual com campo. 9, Alaska, Oeste, chama a torre de Salvador em 1, 8, decimal 9 e 5. Boa noite, 95. Alcoberto do procedimento do 1255. Ainda negativo, Gomel 255, após pelo desça para 250010, QNH 013. Após pelo desça para 2000, ou 1253. Confirmando desça inicialmente, 250010, Gomel 255. 25000, ou 12. Azul 4463, serviço radar terminado, chama o controle Léo Z1 ou 20, decimal 1. 120, 4463. Pode confirmar o vento, senhor? Sim, o vento é 1, 1, 0 graus, 1, 2 nós, uma dúzia de nós. Graças a Deus. Trânsito 1 hora 5 milhas rumo ao nordeste, mantém 1.5.00 pés, tipo um Cirrus 2.0. Chegou 2.5. 3.2.9. Afirmo, pronto, recorte. Afirmo, Fortaleza, autorizado 370, eu apesulo no 9 até Bangu, após direto a Buco, direto de Chico. Recorda pista 1-0, curva à esquerda no perfil da Momo, transição Froti. 5505 é o transponder e controle em 120, decimal 80. É aprovado 370 Fortaleza, conforme rota, Ampedulou no 9, Bangu, direto a Bangu, depois descendendo 500. Aciona 5505, controle 1208. Faz a saída Momo, transição Froti. Primeira conversa, 3-2-1-6-0-3. Correto, pronto, que estiver em treinamento. 255, cruzando 3.000. 255, tráfego sendo ultrapassado, separador 1.010, autorizado. Final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Traz estava a pista 1-0, ILS X-Ray, bom 2. Charlie de Eco, aguarde para chamar a torre. Xanana 2-1-3, chama o centro. Recife 1-3-3, decimal 2-5, Alterne 1-3-3, decimal 9-5. É.

favor. 14-18-95, chama o centro Recife, 133-25, aperte 133-95. 3325-3395, ou chama 6254, uma boa tarde. Boa tarde. Charlie Mike, desce para o nível 050. 050, Mike. Oscar Whisky, certo, livre. Lema 3, 5, reduza para 2209. Para 2209, cenário 305. Sala 19, chame o sala, 219, né? Sala 219. 445. Conquista autorizado no 80 via alta do plano de voo. Decola da pista 1-0, curva direita no perfil da árvore elefa, após elefa o piló e após o piló conquista. 5597, transponda, controle de 120, decimal 80. Decola da 1-0, controla a direita, após o perfil de ar por elétrica, por posição ao piloto, piloto, está em marcha. Estamos para 5-7, continuando a 0-8, 4-2-2, 0-1-2. Qual é o protegimento? Chame pronto, como o pushback ali. Solo, Salvador, boa tarde, boa noite, quem que ligou? Boa 255, Alfa, no ponto antes da direita. Alfa 27, alô, Salvador, tá 32 no aqui no nosso através agora, tem vários passos, livros nas boas. Tinha um cruzando ali a setor aqui pro outro lado. Vem aqui no través aqui desse ataque aí. Vários passos aqui no Ciente, a pista do aeroporto. Ciente, mas foi na Taxiway, é isso? Na Taxiway que o senhor livrou e aí próximo na Alfa, não é isso? É, não tinha, a gente já tava no solo, aí tinha um passo dando assim, voando e tal, se fosse decolando, é. Mas aí é nessa parte gramada, entre a pista e a Taxiway, ali próximo à Alfa, né? Gente, vamos acionar a espera para averiguar. Obrigado pela informação. Obrigado. Boa tarde, Xenemão 141, acione identificação. Isso, via chegada a Bonfri para 4.010 do General 1013. Colônia 3-5, desça via chegada para 3-10, General 0-3. 3-10-0-3, descendo para 3-1-5. Décima 2, hein? Mantente da Juliette, previsto 04. 04-3, com 2. Número 320, chama a torre, Salvador 1-8, décima 195. 1-9, Salvador 5, Salvador 320. Salvador, chama a minha torre, 320. Estabilizado, final, Marcelo. 788 autorizado no MAT 3, chame para o táxi. Chama na para o táxi 272. Aguarde autorização de pouso. Aguardo hoje. O Challenge Echo. No solo, os 23, está livre o backtrack táxi para o MAT 5. Na linha 320 está livre o pouso, na 10. O vento é 1000 graus, 13 nós. E fica atento durante o pouso. Uma aeronave da Gol reportou um bando de pássaros sobrevoando lá próximo a Taxiway Fox. Ok, livre pouso, na 10 vai ficar atento na linha 320. Salvador 732 de Luminha, 1-102 a bordo, 3 horas de autonomia, apenas uma pessoa está pronto para o táxi. Toda a direita vem aí, no ponto de espera 1895, ajuste no 0, 1-3, tenha uma boa viagem, então 3-2 no meio. Vem a direita Índia, ponto espera 1895, 732 de Luminha, 1-3, uma boa, boa tarde. 1-7-0, o seu limite na radial 270 de Salvador, a Xanema é 3-1-5. Direita 170, limite 270 de Salvador, a minha 3-1-5. Obrigado. Sou de Salvador, boa tarde, Oceania 6226, a informação até o... Xenema 226, sem identificação, de subir a chegada a Mário para o nível 050, CNH 1013. Destino 050, 0, via Mari, 862, perdão, 62 aqui. Telemetria 5, rua esquerda, para 080, autorizado sinal INS X-Ray, pista 1 a 0. Esquerda, 0, 8, 0, autorizado INS X-Ray, 3. O Xenema 315, desse separador, meu pé. 2000 pés, né? 315. Meu 141 da Xenema, o controle. Esquerda, protetora, cara. Contato, Jesus 2788, 53 é o POB, 5 horas de autonomia, hotel na Serra Bravo, Mike Oscar. Pátio 3, no Índia, Ponte Pérez, 385 e 13 no ajuste, boa viagem. Segurante de gentileza, 2782. Autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1, taxiway Índia, no ponto de espera, a torre em 1895, ajustado 1013, tem uma boa viagem, 2788. Autorizado o pátio 3, após 1, depois Índia, ajustado 1013, chamar a torre 1895, azul 2782. Muito boa tarde, o Whisky Charlie Mike transfere na sua escuta. Whisky Charlie Mike, ajuste é padrão. Aguarde a autorização de pouso. Padrão, aguardando. Adianta, como é que é essa Juliette aqui? Gente. Xenem 6320, Juliette, portão 5. Juliette, tempo, Sanda 320, obrigado, azul. Decolado aos 28, controle 1208. Controle agora 1208, 33216. Obrigado, uma boa tarde. Boa. Boa. Bom pouso aí, Max. Ó, amigo, beleza? Alô, Demilito. Alô, Demilito, Felipe. Tá, meu Deus. Muito bem, achei no meu 226. Autorizado o pouso, tá baixado, travado, procede, Whisky Charlie Mike. Dan 3216, contato radar, suba via saída Momo para o 370. É Momo 370, Dan 3216. Oi, Salvador, voa azul 2782, aproximado para o Sérgio da Alcântara. E a Azul 2788 na Ben, que a espera tem duas aeronaves na final do ALF. Quem chama a proporção 2788? Exato sinal, chamada 315. Chamada 315, chama a torre, salva bem 1 no 8, decimal 95. 295, 315. Xenemia 315, sinal. Xenemia 315, boa. Ajuste agora 1012. Aguarde pista livre. Informa um bandeirante tocando a cabeceira 10. Gente, aguarda número 2, 6315. Charlie Mike no solo aos 3-0. E dá na Delta. Fala 1-2-1 no decimal 1. Xenem 3-1-5 no livre pouso. 9-0, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Entre livre pouso, estão 63 ou 900. Taxi Alfa, reporta para criar com o Fato, o Sr. Mike. O Arthur pode entrar pelo Fato, senhor, o Sr. Mike? Prefiro? Podemos entrar pelo Fato, pela Silo? Obrigado. Obrigado. O 2788 está autorizado ali, aí mantém 1-0. Ali mantém 2788. Xanel 315, noção aos 33, direita 21, décima 1, né? Direita 21, décima 1, nós Xanel 63, noção 5. Azul 2788, livre da colagem, 1-0, vento é 1-0 graus, 1-5 nós. Autorizado da colagem 2788. Paulo Salvador, Xené 613, 6315, vibrou? Xené 6315, táxi de Alfa, reporte Anta Juliette. De Alfa, reporte Anta Juliette, 6315.